Filho, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Mas, Senhor, tem pouco tempo que estou nos seus caminhos, ainda sou como uma Não criança. Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou a minha boca. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. O que vês? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como lá no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores, mas não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu reino e poder e a glória são seu para sempre. Amém.